Vê com seus próprios olhos quem tá na pista, chegando na moral, suave na batida. Sou bandoleiro na América Latina, o seu dinheiro não compra minha ideologia. Vê com seus próprios olhos quem tá na pista, chegando na moral, suave na batida. Sou bandoleiro na América Latina, o seu dinheiro não compra minha ideologia. Peço licença pra chegar. Sou cria da rua, sobrevivente do gueto, defensor da cultura de rua. Ultrapassando os limites do verso escrito, impondo pontos de vista sempre que for preciso. Defensor da classe menos favorecida em prol dos direitos humanos. Lutamos por justiça, igualdade social, menos preconceito, liberdade de expressão, poder para o povo preto. Reivindicando os direitos de presidiário, dialogando sempre que for solicitado. Arrastamos multidões em cima dos palcos, respeitando as tradições do rap pesado. Sem meias verdades, abraçamos a comunidade, mostramos a realidade, chocando a sociedade. Quem tá no erro sabe, tem que ter personalidade pra se manter longe do crack, evitando a criminalidade. Passei por várias cidades, conheci vários Bin Laden, de cheiro que bune a maldade, arriscando a vida na night, com ódio estampado na face, em busca de nome e destaque, mantendo sua lealdade, enfrentando as diversidades, coletino de frente com a oposição, somando na batida, independente da situação. Se tá suave, nós tá junto na missão. Se acaso moiar, nós permanece na contenção. Vê com seus próprios olhos quem tá na pista, chegando na moral, suave na batida. Sou bandoleiro na América Latina, o seu dinheiro não compra minha ideologia. Vê com seus próprios olhos quem tá na pista, chegando na moral, suave na batida. Sou bandoleiro na América Latina, o seu dinheiro não compra minha ideologia.